tamanha coragem, o bastante pra chegar em mim, olhar em meus olhos e dizer: vamos conversar. A gente tinha combinado que se outro amor aparecesse, deixando em nós os sentimentos, tinha que revelar. Infelizmente aconteceu, ouvi ela dizer pra mim: meus olhos buscam alguém lá fora, não dá mais pra ficar assim. Prefiro dizer a verdade do que mentiras por aí. Eu sei que você me adora, prefiro ir embora do que te trair. Me magoou, me machucou, mas foi sincera. Foi tão ruim, verdade assim, ninguém espera. Melhor ser infeliz abandonado viver feliz sendo enganado. Infelizmente aconteceu, ouvi ele dizer pra mim: meus olhos busca alguém lá fora, não dá mais pra ficar assim. Prefiro dizer a verdade do que mentiras por aí. Eu sei que você me adora, prefiro ir embora do que te trair. Me magoar.